andrecedesmoral.com.br. Sai da frente, sai da frente. É o piseirão da hit, é o piseirão. As novinhas gostam, só porque tem um dinheiro e sou vaqueiro da roça. Gostam da pegada, som da minha Hilux. As novinhas quando chegam gostam assim, ó. Gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. E aí, na pressão, quando eu ligo meu paredão, as novinhas ficam loucas na pegada. Gosta da pegada do patrão. É piseirão que fala, vai, vai, vá. Gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. Piseirão da hit. Respeita o piseirão. E aí? Quando eu passo de Hilux, as novinhas gostam. Só porque tem um dinheiro e sou vaqueiro da roça. Gosta de cavalo, som da minha Hilux. As novinhas quando chegam gostam assim, ó. Gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. E aí? Quando eu ligo meu paredão, as novinhas ficam loucas na pegada. Gostam da pegada do patrão. Aumenta o paredão, aumenta. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. É de gasolina. E elas gostam de gasolina. Vá! E elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. Joga pra cima! Vá! Vá! Vá! Vá! Vá! Novo hit é piseirão! Giva Produções, Sancler CD, Paredão Sucesso. Eduardo Tito, tamo junto, negão. Aumenta o paredão. André Cedis, o mural de Ibicoara. Piseirão da Hit.